Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os cabo-verdianos residentes no Conselho do Seixal têm ao dispor desde 2 de julho um balcão da Casa do Cidadão no Espaço Cidadania. Para falar sobre este serviço, temos hoje em estúdio a chefe da Divisão de Migrações e Cidadania da Câmara do Seixal, Helena Palacino, que vai responder às perguntas colocadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Há cerca de 3 meses atrás, a Câmara Municipal do Seixal, em parceria com a Associação Cabo-Verdiana do Seixal, inaugurou mais um espaço dedicado à população imigrante. Para que serve exatamente o balcão da Casa do Cidadão de Cabo Verde? A Casa do Cidadão de Cabo Verde permite aos naturais de Cabo Verde a obtenção de certidões de nascimento, casamento, óbito, perfilhação e registro criminal, sem terem-se de deslocar à embaixada. Trata-se de um serviço que veio simplificar a vida dos imigrantes, permitindo também a sua regularização de forma mais célere, uma vez que está implantada num serviço que se dedica exatamente à prestação de apoio aos imigrantes no processo de regularização. Como é que nasce este projeto e porquê? Trata-se de uma iniciativa do Governo de Cabo Verde, alicerçado nas tecnologias de comunicação e informação, que visa essencialmente estabelecer um novo paradigma do atendimento e de prestação de serviço público através de 3 formas de atendimento. Atendimento presencial, através do atendimento telefónico e pela web. Criaram um portal, que é o Portão de Inosilha, que permite às pessoas acederem inclusivamente até às suas casas numa segunda fase, depois de um primeiro atendimento presencial a efetuar na Casa do Cidadão, e poderem efetuá-lo nas suas casas e emitirem determinadas certidões, à exceção da certidão de perfilhação e do registro criminal, que tem que ser presencial. No Seixal, este serviço resultou de uma parceria entre a autarquia, a Associação Cabo-Verdiana do Seixal, que é a responsável pela prestação deste serviço, e a Secretaria de Estado da Administração Pública e a Casa do Cidadão, e pronto, tem vindo a ser um sucesso. Apesar de recente, qual tem sido o impacto deste novo espaço junto dos utilizadores? Desde logo, trata-se de um serviço que veio para facilitar a vida à comunidade. Nós temos a segunda maior comunidade cabo-verdiana do país. E, portanto, é um número significativo no contexto até do número de imigrantes do Seixal, sendo um dos municípios com o maior número de imigrantes do país. Portanto, haver este serviço tão próximo das pessoas, que lhes permite tratar de questões de documentação, que é fundamental para a sua vida, e estendo aqui à porta de casa, portanto, tudo isto veio, é uma mais-valia muito importante, e nota-se até mesmo no número de afluência de pessoas ao serviço, ao Espaço Cidadania, neste caso. Onde é que está a funcionar o balcão? O balcão funciona exatamente no Espaço Cidadania do Seixal, portanto é mais uma das valências deste serviço de atendimento público vocacionado para a população imigrante, e que, embora seja assumida por funcionários da autarquia, à exceção deste serviço da Casa do Cidadão, que é assumido por uma funcionária da Associação Cabo-Verdiana do Seixal, e portanto ele é prestado tendo em conta uma enorme parceria com diversas entidades públicas e privadas do Seixal, a nível nacional e internacional, nomeadamente a Organização Internacional das Migrações, que dele faz parte. Portanto, a Casa do Cidadão é mais uma valência deste Espaço de Cidadania, e que vai fazer com que as pessoas, quando vêm tratar do seu processo de regularização, ou, por exemplo, quando vêm pedir apoio para os pedidos de nacionalidade portuguesa, obtêm facilmente, no guichê ao lado, os documentos que precisam para depois organizarem o seu processo de pedido de nacionalidade ou de regularização, que é feito ao lado, no outro guichê. Está aberto todos os dias? Está aberto todos os dias, à exceção do fim de semana, e funciona das 9 às 17, na Avenida Resistentes Antifascistas, número 60, no Fogoteiro. O balcão da Casa do Cidadão de Cabo Verde está aberto desde 2 de julho, no Espaço Cidadania, no Seixal, para ajudar os cabo-verdianos a tratar de toda a documentação. O Seixal Saudável regressa na próxima semana com um programa sobre alimentação. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.